Controle Guardião 01, tá nivelado a 3.000 pés. Sente, Guardião 01. 3. No ponto de carona 04. Meia dúzia 3, a linha decola. Da 1.0, vento 1.60 grau, 08 nós. A linha decola, o 62 no 3. Xenia 6213, decolado ao 550, chama o controle 119, décima 8. Controle Salvador 198, Xenia 6213. Quino Camex Serra, não está reportado no local. É, reporto cruzando 2.500 pés. Aguarde, fica bem certo. Aquele cabeceiro, você vai ter que voar Vera Cruz, após Itaparica, após Aratu, para depois a prova rotatória. O senhor será autorizado assim que conseguir o contato com o controle de Salvador. De preferência, quando o senhor retornar, o senhor ingresse via Morro de São Paulo, via corredores? Negativo, cabeceira 35. boa tarde, no 454 da Gol, ponte espero na zero próximo. Uno 454, livre ingresso e decolagem, vento 160 graus, 089. E decolagem no zero pro Gol, 1454. Gol no 454, decolado ao 55, chama o controle em 119, décima 8. 19-8, bom domingo. Dia 01, apenas para informação, temos um tráfego de grande porte na final do ano 0. Está sendo o tráfego, Guardião 01. Controle, o Guardião Zenon solicita manter o 3000 e para a região de Guatemi. Autorizado, Guardião Zenon, mas escuta o controle. Autorizado, escuta permanente de controle, graças, Zenon. Torre Salvador, Azul 5021, pode ficar da 1010 da Azul 5021, aí decola de imediato? Afirma, aí decola Azul 5021. 160, 8 nós, além da cola de imediato. Azul 5021. 2, Salvador, bom dia, boa tarde, Gol 1962, Baixada, estrelado, visual final 10. 2062, ciente, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, vento no 60 graus, 08 nós. Azul 5021, decolado ao 59, chama o controle em 1198. 198, obrigado, bom trabalho. Escuta o controle. Escuta permanente do controle, vai agora. Dá o 07 nós. Baixando, travado, visual livre, pousando 0962. Passando pelo Quebec Serra, o tráfego reportar. A região está livre de frequência, servidor. The dial is 043, 5.10. For 089, line up and wait. Line up and wait. Good afternoon. 04089. No sono 1601, chama o sono 211. 211, boa. Clear for takeoff, runway 10, wind is 180 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, Azul, for 089. Salvador Tyler, Azul, 4089, we have to maintain 4 seconds. No problem. Azul 4389 is now completely ready. Roger. Clear takeoff runway 10, so 4089. Controle, o Guardião 01 nos solicita retornar para a região do Campo Grande, mantendo a 3.000 pés. Tem que autorizar do Guardião 01 retornar para o Campo Grande na escuta dos controles. Reportará o Campo Grande na escuta dos controles, Guardião 01. Azul 4089, Airborne 204, contact us on the departure on 119 or decimal 8. 1098, thank you. Salvador, boa tarde, vou 2067, próxima ponte, estrada 190. Salvador, boa tarde, vou 2067. 2067, ali mantém 190. Ali mantém 2067. controle, Guardião 01, no Campo Grande, 3.000 pés. Sente, Guardião. Livre decolagem, Gol 2067, ventos 180 graus, 089. Livre decolagem, Gol 2067. Salvador, boa tarde, Passarelo 2262, Sente da Romeu. Salvador, Passarelo 2262. Salvador, tá 3290 no localizador, 3 milhas e meio de distância. Reporte com trem baixado e travado, TAM 3290. Estaremos. Zero apenas para informação, temos 5 traços em aproximação da 10. 505 traços em aproximação da 10, está autorizado a manter 3000 aqui. Foi externo, baixado e travado, tá 3290. Autorizado o pouso, na 10, vento 170 graus, 089, TAM 3290. Livre pouso na 10, TAM 3290. Salvador Tower, good afternoon, 35288, one mile to the auto marker. TAM 3290 no solo 18, e bem à direita, solo 1211, Olivier. 1211, Olivier. 35288, continue approach and wait for runway vacated. Okay, 35288. Trip 5288, clear to runway 0, wind is 150 degrees, 09 knots. Clear land runway 1035288. Todo no dia, gol no 396, que é DS, que está 10. 396, número 2, continua a aproximação, guarda de pista livre. Vento 140 graus, 089. Aguardado. Five 288 on the ground at 22. Vacate the runway, contact the ground control on 121.1. Okay, vacate the runway, ground 121.1, 3528, thank you. Show travou, 396. 396, agora pista livre, autorizado pouso, vento 150 graus, 099. Ele pousa na 1-0, agora 396. Estou em Salvador, azul 5011, final da 10, 8 milhas. 501, continua a aproximação, agora de pista livre. Andando pista livre, azul 5011. 396 no solo 24, chama o solo 211 na Olivar. Olivar 1219, igual no 396. Azul 5011, autorizado o pouso, pichando 0, vento no 50 graus, 07 nós, check-in. Baixa a travada livre de pouso, azul 5011. Azul 5011 no solo, os 2000, chame o solo 211 na livrar. 211, 011. Escuta? 1141. Check 3, livre pouso 160 com 092. Livre pouso na 10, CNRM 1, 4 anos. Check 3. Está travado. Salvador, a 3474. 5474. Cliente, tráfego já avistado, continua a aproximação e aguarde ficha livre, número 2. Cliente, 3474. 241 no solo 29, solo 21 no 1 no Oliveira. 21 no Oliveira, isso não é meu, não tá pronto. Solo, Salvador, SNM 141, boa tarde. Solo, Salvador, SNM 141. Estão no 0, vento 160 graus, 079. Dado pouso, o trem está baixado, checado, 3474. Salvador, muito boa tarde, são 32 no meio. Prossiga. É, foram feitas várias chamadas por solo e não responde. Estou aí na escuta da passarela 2262. Ok, tanto o TAN e o passarelo chamem novamente 121 no 1, ok, por gentileza. 121. No solo 32, chama o solo 21. 21, 74, entra, boa. Salvador, boa tarde, a Chanera 63, no nosso link, estabilizado LS-X-Ray da 1-0, visual. Sim, chame passando externo, com o trem baixado travado, 6315. Reportará 6315. Externo baixado travado, 6315. Autorizado o pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 079. Primeiro pouso, 1-0, Chanel 6315. Torre Salvador, muito boa tarde, Tan 32, Unomia, pronto, ponto de espera da 1-0. Mantenha o ponto de espera, Tan 32, Unomia. 32, Unomia, mantenha. Guardião 01 no controle. Mais uma vez agradeço a colaboração. Está comprando o litoral, cruzando para 510. Vai tentar retornar para Salvador, Guardião 01. Mantém além do litoral, 510, altímetro 1-0 no 4. Aguarde transferência para todos, Guardião 01. 1-0 no 4, aguardará a transferência de comunicação do Guardião 01. Mantém, então, 32 ou 16. A linha mantém, então, 32 ou 16. 32, meia dor da bateria, tá pronto pra te espera, aguardando. Corre o seguinte. Chanel 6315 no solo 40, solo 211. 211, 611, 315. Solo 32, 130, decolar, vento no 30 graus, 079. Para a decolagem, poderia confirmar a frequência de controle após a decolagem? 1198. 198, graças. Primativo, ali mantém, tá saindo. TAM 32, ano meio decolado aos 4-2, chama o controle 119, décimo 8. 19-8, boa tarde, obrigado. TAM 32, ano meio. Alinhado, pronto, passarela 2262. Livre decolagem, vento 30 graus, hora meia-noite. Atento ao possível cheio do airbus decolar da frente, 2262. Livre decolagem, esquerda após 2262. Guardião 01 no Traverso. Chama agora a torre 118, décimo 95. 118, 95, graça. Boa tarde, 867, alinhar e manter, 1-0. Ali mantém aqui, 1-0, boa noite, 67. Tranquilo, Quebec Serra, controle de Salvador, boa tarde. Mantém a condição de slide, altimetro 1-0, 1-3, 1-3, aborda. Copiado 1-0, Papa Tranquilo, Quebec Serra. Devido às restrições da área do evento, não será possível sobre manter o perfil do corredor Veracruz. Ingresso no corredor Caixa Prévio, após será vetorado para evitar a área e conduzir até a posição 7. Farol de Itapuã, Guardião 01. Apontará, vetorado para Itapuã, Guardião 01.